Expressão se aproximando com ira no olhar. Parece mano que bata no veneno de trampar. Sossegado, aparentemente, anjos negros são demônios da rima. MP, mensageiro de paz, demônio na rima. Expressão em ação, três mano e duas mina. Que ninguém deve nada pra ninguém. Nossa dívida é com Deus, considero os manos meus. Sou um chute no saco, com quem pisa no meu. A história pra PM, a ralé sou eu. Eu tenho ira mortal com aquele meu pai. A sua farda não menti, meu, quem me cago em cima. Liga! Medo de gambé, sujeito homem, qual é? Escravidão já acabou, não chamarei de senhor. O meu senhor é um só, está além do céu. Só temo a lei de Deus, quero cumprir meu papel. Tô no veneno de um trampo, né? Não cartel central. Papai Noel dos meus filhos, tava sem grana no Natal, no aniversário também, sem vale transporte de trem, no dia das crianças, meus filhos na lembrança, dinheiro lá, dinheiro aqui, ei mano, empresta aí, eu preciso sair, minha cabeça vai explodir, meu neurônio está queimando, um de cada vez, preciso parar e contar até seis. Um, dois, três, mais um, dois, três, ô mano e mina, sente o nosso clima. Contagem, um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, seis, anjos revoltados são demônios da rima. Um, dois, três, mais um, dois, três, romano e mina, sente o nosso clima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, anjos revoltados são demônios da rima. Eu sou a mina que se apertar a primeira vez, engatilho de novo e conto um, dois, três. Passa grana japonês, chinês, português, inglês. Brasileira tá querendo seu salário do mês. Competir no mercado de trabalho nem dá. Sou negro e pá, ciência de Jaraguá. Da sétima série, a cor da minha pele. Eu não tenho presença, é que o sistema pensa. Eu não quero matar ninguém. Sei que mal ou bem família todos têm. Pobre, rico, mendigo também, mas tem. Pode me ajudar, nem olha pra trás. Gera desemprego e ainda pede por paz. Eu sou capaz de várias coisas que o sistema duvida. Fica esperto o governo, as favelas são Nações Unidas. Segura a ira, malditos políticos. Foda-se a mídia, motivo dos conflitos. O brasileiro é paciente demais, estamos voltando pra trás. Promessa quem fala não faz, será que o povo é capaz? Pra frente mano, vai, se liga mina. Só vejo droga, violência, desemprego na minha vila. Então se liga na rima, se ligar, se ligou. Não quero confundir, sou ciência, mano. Morou, se ligou, se a ideia constou. Agora eu vou que vou, mandei aquele alô. Aí é maluco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. CLD, demônio da rima. Nem abaixo, nem acima, em contagem progressiva. Expressão ativa, cita nosso clima. Palavras ofensivas, é você que o sistema quer fazer de mané, ou te chamar de vagabundo. Mais um no mundo, só mendigo no fundo do poço, na merda, até o pescoço. Um, dois, três, três. Contamos com vocês pra dar um pânico na elite. A paciência tem limite, a cara é o seguinte: 19 não é 20, mano. Ou você passa um pano, ou você mete o cano. Periferia é colossal, somos da Muvuquital. Consciência, expressão, comandar. Buscai um sentido na sua vida. Vai, vai, vai. Só quero ver meu povão engatar a partida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os anjos não são subalternos. Vivemos abaixo do céu e acima do inferno. Pra vencer a minha ira, devo conter a minha raiva. Mostre o porquê. Somos da rima. Pandei, um, dois, três, samplei outra vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Está aí de pôr um triz, olha a expressão fazendo bis, bis. Um, dois, três, mais um, dois, três. Romano e mina, sente o nosso clima. Contagem, um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, seis. Anjos revoltados são demônios da rima. Um, dois, três, mais um, dois, três. Romano e mina, sente o nosso clima. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, seis. Os anjos da ira tem pura nitroglicerina. Sou mecanismo cerebral de fazer rima. Eu sou a reação genética do bem. Minha levada tem impacto de 100 toneladas, pesada como um trem, cargueiro na noite. A minha voz tem 30 mil volts. Sou criação de Deus, eu sou a carga elétrica. Sou energia periférica, por isso mano que pá. Se pensar, não atira, se vira, não vacila, nem fica na mira. Nossa palavra é uma faca atravessada em quem fala demais e fala nada com nada. Não ajudei nada, pô. Se ligou, não rima porcaria, maluco. Meu ato e gesto motiva manifesto. Ritmo e poesia em forma de protesto pela paz. E quem me ouve entende que o pavio tá queimando. Só os mano compreende que o rap é dinamite. Sou louco, sossegado, sou do bem, mas também sou bem revoltado. B.A.H. que se chama MP. Sou a bomba atômica humana. 3, 2, 1, 0. Eu quero progressão na Ilha dos Anjos, agiliza a expressão. 1, 2, 3, mais 1, 2, 3. Romano e mina, sente o nosso clima. Contagem 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6. Anjos revoltados são demônios da rima. 1, 2, 3, mais 1, 2, 3. Romano e mina, sente o nosso clima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Anjos revoltados são demônios da rima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na Ilha dos Anjos não há subalternos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos abaixo do céu, mas acima do inferno. 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, passa.